Ehi. De Fidelis. Jazz premiado. Eu. Aí. Tri. Trágico foi o começo, eu já nasci suspeito de ter sido preto. Quando eu tiver cantando, guarde bem seu relógio. Jamais olhe pro lado e falo seu endereço. De terça a um terço, de teste a um teste. Se eu falo da morte, é um teste, é um cash. Se eu canto dinheiro, é dinheiro pros vermes. Se eu falo dos vermes que morrem por cash, sei lá, a nossa morte é um brinde. Minha música a perdição e minha voz o convite. Meu sexo é tão bom, eu acho que ela finge. Se eu faço ela gozar, a amiga dela é um brinde. Finge que cê gosta de preto. Tocar na minha mão e já limpa no peito. Preciso pro quarto, licença, parceiro. Sua filha adora linguada no... Aê, quem gosta de sentir dor, só de falar de dó, confesso que isso é tudo. Nunca gostei de droga, mas no mundo que eu vivo a aparência de drogado só por ter minha cor. Fi, cê nem sabe, se eu mato um preto eu fico no empate. Se eu mato um branco já é gravidade, ainda mais se eu vier de uma comunidade. Impasse é certo, ó, da vida que eu levo muito já se perdeu no pó. Nunca usei pó, mas menina, toma cuidado que na cama eu te deixo só o pó. Pra falar melhor, bem-vinda, a vida de quem sabe bem do que é viver só. Ricardo é família, mas falo família que vai me dar ouro e continua só. Eu quero meu gin pra contar, minha nave pra acelerar. A gostosa mais bunduda que é pra ver ela sentar. Do Fontalizo mais brabo, pode ir lá me procurar. Pode subir o morro, só não garanto que vai voltar. E o nosso bonde tá bolado, com nós é só aliado. Então é tiro pra caralho, tiro, tiro pra caralho. E o bonde tá pesado, a Recard é só aliado. Então é tiro pra caralho, tiro, tiro pra caralho.